andrescidismoral.com.br. Em sucesso, coração de boteco pra vocês. Galera, vamos compartilhando o link, você que tá em casa, certo? Vamos compartilhando o link. Sucesso! Aqui é coração de boteco, bebê. Debrucei no balcão, parcialmente alcoolizado. Descansei o meu coração apoiado ao concreto gelado. Pedindo pro garçom completar, me afogando no choro. Essa é a saudade, não quer mais parar. Eu tô aqui implorando socorro, vem aqui me salvar. Tô sem o HB20 2015, completão com ar-condicionado e direção. Ama, me tira do balcão, me leva pra sua cama. O seu HB20 2015, completão com ar-condicionado e direção. E te ama, me tira do balcão, me leva pra sua cama. Me leva pra sua cama. Debrucei no balcão, parcialmente alcoolizado. Descansei o meu coração, apoiado ao concreto gelado. Pedindo pro garçom completar, me afogando no choro. Essa saudade não quer mais parar. Eu tô aqui implorando socorro, vem aqui me salvar. O seu HB20 2015, completão com ar-condicionado e direção. E te ama, me tira do balcão, me leva pra sua cama, vem. O seu 2015, vem. Completão com ar-condicionado e direção. E te ama, me tira do balcão, me leva pra sua cama. Me leva pra sua cama. Meu parceiro Anderson de Bardo, tamo junto, você é moral. Me leva pra sua cama. Galera, quero aqui mandar um abração pra toda a galera, toda a equipe da Força Jovem.